sinto expresso meu lamento, meus sentimentos, o sofrimento não me ausento. Meu irmão assassinado, minha mãe não suportou, com o filho executado, a família enterrou. Histórias não são poucas, o homem hoje é covarde. Se antes tinha honra, hoje é pura maldade. Pra ganhar, não olha quem. Se começou por fome, hoje cê é o que cê tem. Sei que o crime cresceu, mas os bandidos nobres poupavam a mulher plebeu. Criança, tava fora do fogo. Na guerra dos negócios, homem sabe quem é povo. Hoje espancam, mutilam, destroem, vacilam. Por invejador aplica, te prejudica. Vai morrer pra lá, siga. Do meu coração não sai, não sai da minha visão. A saudade aperta e dói, ouvindo a sua música. Será que existe Deus? Se existe, onde Ele está? Parece estar sozinho, ninguém pra ajudar. Por que tantas mortes sem razão? Por que não para? Eu posso fazer um milhão de canções, mas se ninguém ouvir, que diferença faz? Mortes sem razão. Por quê? Não para. Por que é que será que não para? Deve ser por causa dos moleque de rolezinho na fachada, ocupando espaço sem grades de liberdade. Tamo invadindo a cidade, esperar não dá mais. Eu quero ser muito mais que isso. Sou de onde tem que correr. Relógio atrasado de tudo que vejo. Devo acreditar. Telefone sem fio, resulta em frustrações. Várias emoções, mas não fita dominada. Na cama quadrada, amanhã beija azedada, tira quatro de estrada. Ficha na Febem marcada, fita arriscada, cabala cava na cara. Aí cê vai, vai pra bem longe conhecer do outro lado da ponte, além do horizonte. Vai escutar um monte, vai falar muito pouco. Vai aprender a viver sem pisar na vida dos outros. Abre o portão, sai, isso não é liberdade. É muito mais que estar livre da porra das grades. É verdade, meus manos, vão por mim. Nunca, não quero jamais ver outro cair. A desigualdade cresceu, ruim, não sei o que aconteceu. Os caras atirou, mas eu não devo. O que é meu, a criançada viu tudo. Ainda tiveram humildade com aquela mãe de luto. Veja a visão daqui, é sorrir, não mentir, é curtir, não trair. E eu vivo aqui, vou lutar de verdade. Mesmo implantado, o ódio, a maldade, me traz felicidade. Do meu coração não sai, não sai da minha visão. A saudade aperta e dói, ouvindo a sua música. Será que existe Deus? Se existe, onde Ele está? Parece estar sozinho, ninguém pra ajudar. Por que tantas mortes sem razão? Por que não para? Eu posso fazer um milhão de canções, mas se ninguém ouvir, que diferença faz? Meu coração não sai, não sai da minha visão. A saudade aperta e dói, ouvindo a sua música. Será que existe Deus? Se existe, onde Ele está? Parece estar sozinho, ninguém pra ajudar. Por que tantas mortes sem razão? Por que não para? Eu posso fazer um milagre.